que todo mundo vê. E é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. E você põe aquele teu vestido lindo e alguém olha pra você. Eu digo que já não gosto dele, que você não vê que ele está ficando demodê. Mas é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Esse telefone que não para de tocar está sempre ocupado quando eu penso em lhe falar. Quero então saber logo quem lhe telefonou, o que disse, o que queria e o que você falou. Só de ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Sozinha, eu não deixo você ir. Entenda que no meu coração tem amor demais, meu bem, e essa é a razão do meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. O meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Do meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Legal.